2895. Ajuste 1013, obrigado. Zona 3153, após o tráfego passar a retaguarda, sou autorizado por tiver acionamento, me chama pronto táxi. Chamar pronto táxi, zona 3153. Delta Torre. Firma após a passagem do APSA para iniciar o TAN 3153, é isso? Afirmo, 3153, após o APSA. Obrigado. Citou aí a critério, ok, Michael Delta? Salvador, bom dia, APSA 670, aproxima-se do ponto de saída da 190. APSA Cargo 6570, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 070 graus, com 109, o altímetro agora no 013. Então, APSA 6570, a linha decola da 10. No ILS visual total 9894. 9894, complete aproximação, torre 1, 1895. Siga a máquina de novembro. Sim, meu tempo total de voo, o Mike Jatch Romeu. Tempo total de voo. Copiado. Total 9894, bom dia, altímetro no 013, já baixar travado? Ah, tá negativo. Após quando baixar a travada, informa o helicóptero que a gente vai setor norte, não interfere na sua aproximação. Certo, é, mantenha 350, saída da Pouca. Sensação 350 na Pouca para 650. 1h50 para o táxi. Sandra 353, autorizado táxi Índia, ponte para no 0, torre 1895, o ajuste de altímetro no 013. 013, Índia, ponte para o norte, bom dia, 353. Bom, volta. Com 11 nós, o altímetro permanece, no 013. Permanece de pouso, tá na 34. Aquilo é a Lima, reporte no ponto, espera táxi papá, altímetro no 013. Tá, gente, vai sair da Enrimar para Salvador, poder confirmar o pátio? Gente, sou autorizado a Enrimar Salvador 500 pés, direto, controle 119.8, torre 11895, ajuste de altímetro 1013, transponder 043, padrão. Mantém, cabeceiro no 7, reporte pronto. Oi, bom dia, TAN 3153, ponto espera pronto. Mantém o ponto espera, o TAN 3153. Aperá. TAN 3153, ali mantém cabeceirão no zero. Mantém no zero, TAN 3153. Total 9894, seu solo ao 10, liberando a pista agora, chama solo em 12 no 10, semol 9. 129, gente. TAN 3153, autorizado, decolagem pista no 0, vento 080 graus com 099. Decolagem autorizada, partida 10, TAN 3153. 5. Qual o total? 984 de Bruna, 6, escuta. 9894, sou autorizado, táxi Alfa Kilo, parte 3, vai ficar atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, gente. Boa tarde, Matango, na escuta do sol. APSA 6570, chame Recife, 125-45, alterna 12085. 255, alterna 12085, bom dia, você vê o centro. Médico. Mais um minutinho, a gente decola aí. 3153, Ozuno 3, decola, controle 198, bom voo. 198, boa, até 3153. Lima Tango na escuta? Controle Salvador, TAN 3153, bom dia. 3153, subiu, mantenha o 360, você é Delta, distância. Delta, você escuta o possível voar Lida, da El, então Lida. Lida autorizado, 3153, negativo o bridge. Está presente Lida, TAN 3153, graças. Ativo Hotel Lima Tango, um pro aqui da do Graé, reporte na final. Tem condições de pousar direto no pátio? Positivo. Sente, reporte na final do Graé, o vento 080 graus, 089, o time se permanece no 0 no 3. Final Graé, vai chamar, tango. Quilo Serra Lima, o vento 080 graus, 099, autorizado a decolagem de pista 17. 320. Na 3153, autorizado bridge, restrição 320, confirma? Afirmativo. Muito obrigado, 3153. Controle, então, 3153. Devido à formação de nuvens CB, nossa direita, solicita manter a proa do mínimo de 60 milhas, para evitar o mesmo. Copiado, TAN 3153, presente proa por 60 milhas, restrita ao 320, após o desvio proa de bridge. Após o desvio bridge, TAN 3153. Tango. Firmativo, é o Túlio? Isso. 080 graus com 09, reposta no solo controlado, Hotel Lima Tango. Valeu. Quilo Serra Lima decolado de Salvador, Zuno 6, controle 109.8, bom voo, até voltar. 189, 188, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Cruz Serra Lima, decolada 17, perfil Coral, uma centena na sua escuta. Serra Lima, suba uma centena, saída Coral Vigilância. Coral Vigilância, uma centena aqui, o Serra Lima. Fogão 759, som de cópia, por gentileza. 2153, chame Recife, frequência 1251, alternativa 133325. Recife 1351, chego, 131, 153, boa. O 092, chegada Mari, voitap, desça para o 050. WhatsApp 09250. Controle para Palma da Cruz, Serra Lima, quando possível autorizar gira destino para o 252. Aguarde. Do Copa. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após voo abrir de via, após voo no meio. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5435. Eu transpondo, me chamo pronto, se tiver funcionamento, gol no 759. O Charles Serratão, poderia comprar uma parte de pista que decola? Charlie Serra Tango, está autorizado Serra Whisky, November Bravo, nível de voo 340, vai decolar da pista 35 com a saída Abo, após prossegue direto, primeira curva esquerda. O controle de Salvador opera em 119.8, transponder 5411. Tango, a saída será Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. O 759, sou autorizado, missão prontada. O Tchata Tango, poderia confiar pessoas a bordo? Na metade de decolagem, chamada torre 11895, ajuste no 0 no 3. Sai, Serra Tango, na escuta do solo? Os 223, a informação em curso é a Índia, um instante de cópia, por gentileza. É a critério do comandante. O ajuste em Salvador é 1013, reporte cruzando 2500. 59, com 173 da hora, autonomia de 3 horas e 48 minutos, alterando o galeão. O Gol 759, está autorizado o táxi via Índia, ponte 0 no 0, torre 11895, o ajuste altímetro no 0 no 3. Autorizado Índia, considera a chama 2-18-95, ajuste no 0 no 3, no 1 no 7-9, obrigado. Yes, X-ray para a picha daí. Autorizado, final da LS-X-ray, da 1 a 0, descendo para 2013, 1 a 0, 9 a 2. Pronto, posto. Pronto, zero. A Momo, posso prosseguir direto, primeira curva esquerda. Em decolar, pista 1-0, O vento 090 graus com no 09. Autorizado Vitória, conquista, nível de voo 180, decordão no zero, curva à direita. Saída Árvore, Elefa, após Obdude, após conquista. Controle Salvador, PERI 119, decimal 8, transponder 5434. Táxi Papá, o time entrou no 013, Charlie Sertão. Prossiga. Prossegue, prossegue para o setor e mais próximo eu vou coordenar com a torre, você fica na escuta dela. Bruno 759 aos 31, decola, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Seguro, nível de voo 360, decoda 10, curva à direita. Saída da El, Leda, posso prosseguir direto por seguro via Bruxa 50. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8, transponder 5441. Mais próximo a 22, entre 28 e 17, mais próximo a 28. Aplicação dessa 4.010 na rua de Pelo, ajuste 10 no 3. Abandonando o setor decolagem da cabeceira 35, do eixo da final do 17, temos um site de esquerda a decolar, metros distantes. Cliente, vai livrando o seu segue só para sobrevoo na sua escrita permanente com o meu. O objeto meu tem condições de abandonar o eixo aí de aproximação da 17? Ele está aproximando ou está decolando, Doinho? Ele vai decolando 35. Ah, ok. Então, está autorizado, cruza e liga o eixo. Afirmativo, autorizado o cruzamento e reporta aqui no setor norte aqui do, da torre. Cruza e reporta no norte, meu. A gente mantém a posição Charlie Sierra Tango, aguardando apenas o helicóptero livrar o eixo de decolagem. Ok, o Mike Gillette ao menos já livrou o eixo da 35. Tive reposto no setor norte da torre, o Mike Gillette ao meu. O meu. Papapá, já, é, Charlie Sierra Tango, helicóptero já cruzou o eixo, decolagem, mantendo agora o setor nordeste da aproximação a 35. 500 pés de altitude do tráfego. O vento 090 graus, com 09, autoriza a decolagem pista 17, cogem 35, Charlie Sierra Tango. Mike Leste Romeu, ao norte do aeródromo, segue ainda em ingresso para a área de sobrevoo. Confirme. O mais direto mesmo está a norte da torre, seguindo ainda para ingresso na área de sobrevoo. Gente, mantém a proa aí da paralela 28, reposte no setor sobrevoo. Reportará no meu. Torre Salvador, bom dia, gol na 092, estabilizado, visual. Gol na 092, reporte baixado travado, altímetro no 0 no 3. Ajustado padrão, está baixado travado. Sim, mas já baixado travado? Afirmo. Gente, gol no 092, o vento 090 graus com 099, autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, no 0, gol no 092. 9970, pouso para autorizado 360, copia? Copia. Teresina, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva esquerda, saída MOM, transição FLOC, via Pesolu 20, após Teresina. Controle Salvador Pérez 119, decimal 8, transponda 54, 15. Teresina 360, decola da 10, curva esquerda, bom foco. Abdul 20, direto Teresina. Intencional 128, controle de saída, 415, transponda Sideral 9970. O Sideral 9970, 119, decimal 8, controle, me chama pronto para o chibé funcionamento. Vai chamar para o geral. Gente, mantém essa área. Vai manter, Romeu. Bono 759, chame centro Recife em 125, décima 1. Recife 251, bono 759, boa. Controle, é o Charlie Sierra Tango. É possível após vão voar direto de destino, Charlie Sierra Tango? Guarde coordenação. Tango. Pode confirmar 3 horas de autonomia? Gente, autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste no 0 no 3. Solo Salvador, voo 9092 de Bruno. 1092, sou autorizado para TV Alfa Juliette, posição 03, parte 1. Alfa Juliette. Voo 649, bom dia, autorizado, ingresso, decolagem, pistão 0, vento 090 graus, cono 0 nós. O altímetro permanece no 013. Peço para informação de tráfego, helicóptero 500 pés, setor norte do campo, não interfere na sua decolagem. Charles Serra Tango está presente para o destino. Gente, destino, obrigado. 5384, informação 5 CAIN, dimensão de cópia. Nível 170, por favor. Gente, 170. Bom. Nível 360, saída da EU. 360. Direto da Elvo, vou no 649. Negativo, mantém o perfil da saída, 649. Te manda. Pronto, cópia. Autorizado o ACA, nível de voo 170, vai decolar da 10, curva à esquerda. Saída Pulca, Cajúvia, confirme 77. Controle Salvador opera em 119, dígito 8. Transponder 5436. Autorizado 170 para Maceió, decolar da 10, curva à esquerda. Pulca, Caju, transponder 5436, 98, controle, dígito 5406. Referências visuais, autoriza 1.700 a sua distância. Autorizado. Charlie Serra Tango, chama centro Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8, bom dia, bom voo. Centro 260, 1288, obrigado. Paulo, Salvador, bom dia, Azul 4234, centro da Índia para Recife 370. O Azul 4234, sou autorizado Recife, meu de voo 370, vai decolar da 10, curva à esquerda. Saída Pulga, transição Caju, via para 858, controle Salvador, peraí, 119, decimal 8, transponda 5437. Autorizado Recife 370, via 358, decolador 10, curva esquerda, Pulga, transição Caju. Transponder 5427, controle 119, decimal 8, Azul 4234. Travado e avistado. O Dimitri 10 no 3, informa o tráfego helicóptero 500 pés setor norte, não interfere na sua aproximação, vento 100 graus com 11 nós, autorizado pouso, pista 06225 da Oceania. Pouso na 10, obrigado, bom dia. Torre, Mike Gillette, é o meu? Eu sigo, Romeu. Agradeço a colaboração, vai liberar seu setor, segue agora com proa de periperite autorizado, com cruzamento mais à frente da 17. Mantém o setor norte? Autorizado cruzamento da final do 97, aguardando transferência. Grato, Romeu, autorizado cruzamento da 97, mantendo o setor norte, aguardando transferência, Romeu. Jet, o meu lugar presente, transfere o controle 119, decimal 8, bom voo. 1198, grato, bom dia. Controle Salvador, novamente o papapapá, Mike Jet, o meu. Mike Jet, o meu, consiga para o setor de sobrevoo, que escuta permanente para colher. Permanente na sua DCT Piripiri. Prossiga. Um instante, por gentileza. 5384. Quero o táxi federal 9970, com 2 a bordo, 4 horas e 23 de autonomia, alternando São Luís. 9970, sou autorizado a táxi, a parte 1, táxi Índia, ponte para no 0, torre 11895, ajuste no 0, 103. Pátio Índia, ponte para chama, torre 11895, ajustado no 0, 103, federal 9970. É 225, solo 48, solo 1219 agora. 209 graus. Guarde 106, prossegue. 25, estou autorizado, táxi via Alfa, me reporta Anjo Juliette. Juliette, me vento 100 graus com 3 nós, decola com Pro Sul, para o Tapuã. O Guarde 106, 100 com 3 é o vento, o altímetro no 0 no 3. Do 223, estou autorizado o táxi via Pátio 1, Taça Índia, Ponte Faradão 10, torre 11895, ajuste altímetro 10013. Pátio 1, Índia, Ponte Espera 7895, com 613, 2223. Guardião 06, aguardando transferência. Aguardando. Brasil 384, correndo com a equipe de solo, me chama para um táxi. Chama pronto, 384. Solo 625, antes da ajuda. General 9970, autorizado, ingresso e decolagem, pista 10, vento 090 graus com 12 nós. General, confirme apenas o nome do comandante? Eduardo. Sim, de 406, aguardando transferência. Aguardando, já atingiu a linha do litoral. 119.8 agora. 119.8 até o regresso. Doutor de Salvador, Guardião 06. Guardião 06, bom dia. Mandei as condições de 510, reporte avistando o local de pouso. Reportará avistando Ondina. Três ali, mantém cabeceira no zero. Trip 384, 32 a bordo, alterna equipe e autonomia de 4 horas. 5384, está autorizado táxi. Via Pátio 1, táxi da Índia, ponte espera da 10, torre 1895, ajuste altímetro 10, 13, bom voo. Ponte espera da 10, 895, trip 384. Total 9895, com informação Índia, pronto para cópia, Galeão 360. Total 9895, eu tenho pré-autorizado 380, copia? Total 9895. Confirme, total. Afirmativo, copia. Gente, estou autorizado Galeão, anil de voo 380, decolador 10, curva direita, saída da Eltran, São Leda, após o Abride. E após o Luno 0, após o SMAP, após o Lúvito, após Barbacena e após conforme outro. Controle Salvador, pele 119.8, transponder 5455. Então, 380, é na subida da Eltran, São Leda. Depois o SMAP, Lúvito, direto Barbacena e conforme a rota. Controle 119.8, transponder 5455, está pronto para pushback e acionamento. Gente, total 9895, transponder será 5454, da Eltran, São Leda, após o Abride, onde interceptará após o 10, e aí sim, a SMAP, Lúvito, Barbacena. Pushback está autorizado, me chama pronto, táxi. Pois o chão para táxi, total 9895. 5454, transponder, poderia contar já? Não, transponder 5454 para o total 9895. Sim, 5454, total, me chama pronto, táxi. Matheus, total 9895. Solo Salvador, azul 4234, posição 8 para o pushback Ceramic. 4234, coordenando com o equipe de solo, me chama pronto, táxi. AF? confirmo, com as 234, codando com a equipe de solo e me chama pronto, tá? Senhora, autorizado para o estacionamento azul com a 234, posição 8. Baixa coordenação. Decolagem 5, controle 1,9,8. Com a 2 de Salvador, 1,9,8, 2,2,3. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2,2,3. 2,2,3, contato para dar na decolagem do nível 1,80, sai da árvore, está livre das restrições da subida. Gente, livre das restrições, ascensão 1,80, sai da árvore, 2,2,3. Federal 9970, autorizado nível final 340, autorizado a proa de Teresina. Positivo, 340, nível final, voando direto Teresina, Federal 9970, graças. Salvador, Mike Bravo Zulu. Prossiga, Mike Bravo Zulu. Autorização de reporte, senhora, do pátio 3 para o pátio principal na posição 2. Gente, Mike Bravo Zulu aguarda autorização. Aguardando. O passarelo já com voo, vento 100 graus, cono 39, autorizado, decolagem do estilo 0, 53, 84 da trip. Chega, gol. Dael. Azul 4234, estou autorizado o táxi a Pátio 1, táxi Índia, fonte 010, torre 11895, hoje de altímetro no 013. Chamar o controle, o triplo aqui do 384. Torre, triplo 5384. 198, decolou 58, bom voo. Obrigado. Salvador, Salvador, passarelo 2223. Prossiga. Gente, beleza, senhor. Poderia coordenar com o centro de Recife, voarmos, quando possível, direto Vitória da Conquista? O 2223 não mantém o perfil da saída, com o tráfego chegando pela mar, então acerta um desvio de formação pela esquerda. Se mandar o senhor direto, vai consultar com o tráfego. Aqui mantém o perfil. Gente, grato, senhor. 2223. Controle Salvador, trip 5384. 5384, bom dia, contato radar, suba 1 ou 70, saída UCA. 170 na Pouca, se possível, voa Aracaju. Guarde coordenação, mantenha o perfil da saída. Aguardando. Dois batalhinhas mantenham no zero. Foi na proa de Maceió. Opa, Maceió, muito obrigado. Dois, três, quatro, linha decola, dono zero, vento 080 graus, fundo 3, nós. Dá o 9970, centro Recife, em 125, decimal 45, bom voo. Mike Bravo Zulu, autorizado o início do reboque, hein? Confio. Confirmando, tá livre reboque, reporta no término, Mike Bravo Zulu. Repassar o término, ok. Sua identificação, desse seu nível de voo 050, vigilância, chegada à maré. Total 9895, para o TAC, 3 a bordo, 3,50. É autonomia, alterna Campinas. O total 9895, estou autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia, ponto de espera do 10, torre 1895, o ajuste de altímetro no 013. 1-0-1-3, ajuste, torre 1-1-8-9-5. Bom dia.